Não se esqueçam também de passar pelo site da Square Potato em squared-potato.pt, o nosso novo parceiro, onde poderão encontrar notícias, artigos, análises de tudo o que seja música, jogos, cinema, séries, livros e tudo mais. Ora, viva pessoal! Cá estamos nós mais uma vez para um episódio de Pod Bullet, esse podcast semanal dedicado ao mundo das artes, cultura e entretenimento, gravado em Portugal. Comigo hoje tenho os meus fiéis camaradas, Diogo. Que consumiu LSD, o João, Olá, né? que continua na Gulgã, e o André. Oi, como va, querida? Oi, como va? Que está nas Caraíbas, portanto, no bem bom, como sempre. E o que é que nos traz aqui hoje? Hoje vamos falar de um senhor. Que faz, acima de tudo, cinema. Participa em cinema. De seu nome, Steve McQueen. Portanto, Steve McQueen, nascido em 1930 e infelizmente já falecido em 1980, foi um ator norte-americano que fez inúmeros filmes de ação. Sim, grande senhor. E. Ah, o quê? Ah, Ah, não, não não é é, este! não é, não é este. Ah, Ah, então. então, se calhar fica sem efeito. Pronto, vamos para o outro. Pronto. E acho que também é muito bom. Acho que também é um tipo que faz filmes muito bons. Nomeadamente, fez quatro. Muito fraquinho. Pai, eu não estou nos meus dias, peço desculpa. Mas Sim. eu vou tentar. Bom, Steve McQueen, o verdadeiro. O Steve. Stephen Rodney Steve McQueen, inglês. Na Steve verdade é Rodney, Steve McQueen. na Quer dizer, não é? verdade é Sir Steve McQueen. Já é Sir, não? Pois Sim. é. Man, estamos em 2020. Ele já foi armado cavaleiro. Ah, pronto, não sabia, não estava a Ah, par veja. Andas a dessas. dormir. Tipo, a Wikipédia está-me a enganar, mesmo. Ah, na versão inglesa já aparece, Sir, mesmo. Não. Então, inglês, lá está. Este sim, realizador, que realizou até agora, salvo erro, quatro filmes. Que é um separado. E o que é muito bom para nós somos quatro, e isso facilita-nos bastante aqui o processo e conseguimos focar-nos em praticamente portanto, todos. Ora bem, o que é que temos aqui além de ser realizador? Além de ser realizador, ele também foi o escritor de três dos seus quatro filmes, portanto, foi o argumentista em três dos seus quatro filmes, e foi ainda produtor também de dois dos seus quatro filmes. Portanto, é um tipo que gosta de fazer a festa sozinho. Bom. Ele, além de realizador, é também fotógrafo e é também escultor. Que é uma valência interessante, e foi até, salvo erro, por aí que ele começou, no Sim. mundo das artes. Pronto. Sim. Começou a se interessar por escultura, e, pá, e é um grande fã de artistas de renome como o Andy Warhol, o Eisenstein, e o Billy Wilder, e o Buster Keaton, e etc. E, pronto, e tudo isto, e mais um par de botas. E estudou precisamente arte e design na Chelsea College of Art and Design. E foi estudar Fine Art no Goldsmiths College, na Universidade de Londres, onde se interessou pelo cinema. Pronto. E foi aí que começou, portanto, a sua paixão, as primeiras curtas e pronto. E finalmente, em 2008, realizou o seu primeiro filme. O Fomeca. O Fomeca, sim. Como tradição brasileira. O Larica. Sim. Larica. Larica. Larica. E na verdade foi aqui que começou provavelmente o seu crush pelo Michael Fassbender. É, exatamente. Yeah. Entrei em 3 de 4, pronto. Exatamente. E o spoiler, o Fassbender não é parvo e sabe em quais é que devia entrar. Bom, então, temos já não... dica. Já, yeah, mesmo. Não sei se querem dizer mais alguma coisa antes de avançarmos já mesmo aqui para o que interessa. Epá, curto bem do gajo. Pronto, ok. Então, o... Comia. O fome. O hunger. Precisamente de 2008. Vai-me caber a mim, portanto, esta... apresentar este filme. Como que trata e depois... o Hunger? Ora bem, o Hunger, para já, spoiler, é o meu filme favorito dele. Portanto, já para já, vou já entrar em modo fanboy, tipo, ficar eriçado a falar do filme. É um filme de 2008, lá está, e que passa-se em 1981, e passa-se na Irlanda, e retrata Irlanda do Norte, é importante dizer, e retrata precisamente um período conturbado a nível social, político e tudo mais da Irlanda, que é quase também a história da Irlanda, mas obviamente aqui com a introdução do IRA, do movimento do IRA, e portanto, resumidamente, o filme retrata uma greve de fome com um grupo de irlandeses do IRA que foi preso. Faz no tempo em que está precisamente preso. O Michael Fassbender. Que o quê? Durante os Troubles, no meio da crise irlandesa dos Troubles. Yeah. E no qual eles obviamente eram contra a Thatcher e todo o regime inglês. Exato. E portanto eram patriotas, defensores da Irlanda independente. E aqui o Michael Fassbender faz o conhecido, por essas razões, o personagem do Bobby Sands, ou seja, houve muitos outros, mas ele acabou por ficar conhecido pelo desfecho que teve, enfim, spoiler, ele leva a greve de fome até ao fim, portanto, e acaba mesmo por falecer, e foi o primeiro deste grupo a fazê-lo. Seguiram-se depois outros que também o fizeram, mas ele, por ter sido o primeiro e por também ser muito carismático e ser um líder dentro do movimento, ele próprio acabou por ficar muito conhecido. E é ainda hoje um herói irlandês, e portanto tem inúmeros memoriais, estátuas, pá, músicas, é um verdadeiro herói irlandês. O filme efetivamente tem, além de fazer tudo bem, ou seja, o filme tem o Michael Fassbender a fazer de Bobby Sands numa das. Não vou dizer que é a melhor, porque o Fassbender normalmente faz as coisas tão bem que chateia, mas é sem dúvida das melhores performances do Michael Fassbender. E o filme praticamente apenas é focado nele e numa conversa que ele tem com o Sr. Davos. E de resto, o filme praticamente não tem diálogos nenhuns. Portanto, por aí começa um bocado a beleza visual do Steve McQueen neste filme, e é algo que é mais ou menos uma constante nos 4 filmes dele, ou pelo menos em 3. E o filme tem muito poucos diálogos. É um filme curto, conciso e que vai straight to the point, 1 hora e meia, mas que é, lá está, contado com as imagens. Com imagens, com silêncios, cenas muito violentas. É um filme extremamente forte. Pá, tem cenas mesmo horríveis de pancadaria, de sofrimento. A parte final toda de vermos o corpo dele a deteriorar-se e a decadência dele enquanto cumpre aquela greve de fome e que ninguém sequer se preocupa com isso, as pessoas que o rodeiam. E, portanto, todo o tratamento que ele sofre pá, é chocante em certas partes, são mesmo muito, muito fortes. E ele e outros prisioneiros. Mas isso obviamente... todo esse grafismo, opa, os silêncios, a mudança de ritmos abrupta, o grafismo na violência, isso são tudo características dos filmes dele. passar mensagens através de, dos visuais, etc. Que são horrivelmente bonitas, digamos assim. Sim. Neste caso, então, por exemplo, nunca esqueço, há lá uma cena que é, eles faziam de tudo e mais alguma coisa para se manifestarem contra o estarem presos e o regime. Portanto, eles partiam as celas todas, eles pintavam as paredes de merda, aquilo era um autêntico... obrigavam-nos a cortar o cabelo, a tomar banho, e eles rejeitavam isso. E há um dia que entra todo uma polícia de choque e basicamente varre-os a todos à pancada, sem dó na piedade. E depois deste tratamento todo, há uma cena que é ele a ser despejado literalmente na cela e quase inconsciente, e ver-se de cima a cara dele no chão, a sangrar, mas a rir-se, quase com um ar meio demoníaco, que ao mesmo tempo satisfeito e do tipo, não é assim que me conseguem vencer. E lá está, é de uma beleza enorme, aquela imagem dá para fazer um quadro, mas é horrível ao mesmo tempo. Portanto, o filme tem esta... Os outros também, mas este é o mais forte nesse aspecto, é o mais... Pelo menos o mais chocante, pronto, e o mais forte. Mais aqui algumas breves notas, antes de passar. Foi um sucesso em Cannes e em todos os circuitos e todo, mais um par de botas. Excepto nos Oscars, que acho que eles ainda não conheciam bem pessoas que faziam filmes fora da América. E lá está. A interpretação do Michael Fassbender é só por si já uma razão para ver o filme. Depois toda a questão histórica do filme, que eu acho que para quem não conhece este período, o personagem do Bobby Sands, o Ir, acho que também a nível de cultura e de história mundial é também excelente, porque lá está, tu consegues perceber uma série de coisas. Porquê? Porque dentro dessa hora e meia ele tem uma conversa de 15, 20 minutos, precisamente, que é quase gravada num plano único com o Liam Cunningham, que é o padre, e aí tu percebes basicamente quase toda a problemática daquela altura, naquele diálogo super sintático, super consistente, mas straight to the point. E consegues perceber todas as dúvidas deles, os problemas deles, as questões também religiosas, de acreditar ou não acreditar em Deus, que também é sempre uma questão que divide inglês e irlandês, a questão da religião. Portanto, para um filme de uma hora e meia conseguir falar de tanta coisa, de política, da Irlanda, da cultura deles, de mostrar, focando-se no personagem do Bobby Sands, isto tudo é uma hora e meia com um guião de quase 3 páginas de diálogos, e tudo o resto é show de realização, show de fotografia, e show de interpretação. Lá está, para um primeiro filme, é absolutamente estrondoso. Não é, é aquele primeiro filme quase que se podia dizer. Ele podia não fazer mais nada, que já tinha um lugar de bastante prestígio como realizador, porque é um trabalho efetivamente excepcional. Não sei se partilham do meu entusiasmo ou se me querem apedrejar. Obrigado. Eu partilho imenso do teu entusiasmo, mas deixa-me só enquadrar aqui uma cena que também pode ser interessante também para a parte do contexto histórico. Eu sou um Troubles aficionado. Eu gosto muito ou seja, não há nada de bonito nisto, mas tenho muito interesse no conflito irlandês, pronto, britânico, que é uma coisa que já dura há muitas décadas e, aliás, é um conflito que é mais ou menos histórico em séculos, mas, perdão, os Troubles, então, durou algumas décadas e foi muito pesado. E há aqui um contexto que eu acho que podia ser interessante também falar, é que eles não estavam, ou seja, a revolta deles não era bem por estarem presos, ou seja, não era bem pela circunstância de serem, portanto, estarem numa prisão e de serem maltratados, era acima de tudo porque eles eram presos políticos, ou seja, eles tinham um estatuto de presos políticos, e estavam a ser tratados como criminosos vulgares, ou seja, o tratamento de, enquanto presos era o tratamento que se daria a um prisioneiro comum, e sendo eles prisioneiros políticos, teriam de ter outro estatuto mesmo dentro da prisão. Não estamos a falar de lhes limarem as unhas dos pés e tratarem-nos bem, mas era um tratamento dado a certo tipo de prisioneiros. E eles ali, quanto muito, seriam tratados ainda pior do que o comum prisioneiro daquelas... Pelo menos a ideia que eles tentam passar é que era até ainda era pior. Era ainda pior, sim. E essa foi a principal razão para que motivou a greve de fome. Não só uma revolta face ao sistema e ao domínio britânico, que isso era uma constante, né, na Irlanda do Norte, mas também devido às condições que eles próprios viviam dentro da prisão. Culminando, lá está, não, pronto, spoilers, né, mas culminando na morte de grande parte das pessoas que fizeram esta greve de fome de salver de 40 dias ou uma coisa assim. Foi uma coisa mesmo pá, incrível de magnitude do que fizeram. E o Bobby Sands tornou-se basicamente um mártir, mas pronto, mas acaba por ser um símbolo desta revolta contra o domínio britânico, numa maneira que não implicaria aquilo que o IRA estava a fazer na altura, que era bombardeamentos, assassinatos marcados e tudo mais, eram coisas mais violentas. Aqui era mais ou menos um protesto pacífico, entre aspas, obviamente, né? Mas feito de outra maneira para chamar a atenção do que se estava a passar na Irlanda. Pá, o Fessy está tipo... eu não digo que é a melhor performance de sempre dele, porque pronto, o filme vem a seguir, para mim é outro bicho ainda, mas este filme é absolutamente genial, o Hunger, para filme inicial do gajo é como tu dizes, meu, é tipo, faz aquele, pá, por mim já se podia reformar, porque está lá tudo, tipo, vê-se que é um gajo que a primeira coisa que lhe disseram quando ele começou a fazer filmes é, pá, man, mostra, não, show don't tell, uhum. E o gajo está-se bem. E pronto, e foi fazer filmes. Porque a cena de diálogo é fabulosa. Mas imagina aquele filme sem a cena de diálogo que tem exatamente o mesmo impacto. Sim, sim. Aliás, e até outra coisa que é, além do início do filme, que é interessante, que é aquela questão de focada no polícia, do guarda prisional, pronto, que até te leva, e depois... aquilo durante muito tempo é focado noutro prisioneiro que chega do IRA. Exatamente. Só para ao fim de meia hora é que aparece o Bobby Sands. Yeah. E, epá, e portanto lá está, aquilo é uma viagem que, epá, lá está, ele podia começar o filme logo super tipo Bobby Sands in your face, Michael Fassbender, e agora isto é só sobre ele. Não, isto é muito mais do que só sobre ele. Obviamente sim, sim. Que ele acaba por ser o veículo para contar precisamente toda esta história desta altura. Ele conseguir isso em uma hora e meia, quase sem diálogos, contar tanta coisa com imagens, epá, é, lá está, é para isto que se faz cinema, e epá, bem feito, é tudo bem feito, quer dizer, não há até a morte do guarda prisional, tudo é feito ao detalhe, ao pormenor, com precisamente uma delicadeza e uma beleza, pá, que para um primeiro filme é, sei lá, se calhar se fizéssemos aqui uma lista de filmes de estreias, de realizadores, epá, se calhar não há, estaria sem dúvida nos melhores, porque alcançar logo este nível de qualidade em todos os campos, praticamente, com o primeiro filme, epá, é preciso saber muito, pronto, é preciso ser muito bom. Sim, cenas em particular, porque o filme todo é uma grande cena, não é? Tirando depois aquela parte do meio que pode ser um bocado, pode ser separada do resto, do padre, pá, mas há um momento para mim que é super marcante no filme, que é quando, já na fase final do Bobby Sands, quando ele, há um guarda que vai para lá zelar por ele, sim, sim, sim. E ele está a tentar levantar o Bobby Sands e dá uma sensação de que precisa de ajuda, porque claramente ele já está muito debilitado fisicamente, não se consegue levantar sozinho. Mas o guarda, em vez de o ajudar, mostra-lhe o que é que ele tem nos dedos. E o que o guarda tem nos dedos é o símbolo da UDA, que era o outro grupo paramilitar irlandês, que historicamente andou muito à bolha com o IRA. Portanto, o gajo basicamente a dizer, eu não te respeito, eu não te vou ajudar. E o Bobby Sands, basicamente, por vontade dele próprio, ou seja, por força própria, se consegue levantar a olhar para ele do género, não me ajudas, mas eu não preciso da tua ajuda, eu consigo me levantar sozinho. Ou seja, um último ato de, no fundo, de desafio, de confronto, na medida do que ele pode fazer, porque ele fisicamente estava completamente já no fim. Epá, é um filme, mais uma vez, tudo isto sem diálogos, é um filme, pá, é muito forte, é um filme, e se calhar é por causa disso que o filme para mim não é aqueles filmes perfeitos, porque é um filme que tu vês uma vez, se calhar vais ver outra vez mais tarde, porque o filme tem esse coisa. Mas não acordas é um filme... de manhã e dizes que queres ver este filme. Não, apetece-me ver o Larico. É muito sádico. É muito, sim, forte, percebes? Sim. E é assim, honestamente, o filme que a gente vai falar a seguir também é assim, mas eu, pronto, é diferente. Mas são fortes de outra maneira. De outra maneira, sim. É. Não é tu estares a ver um gajo a definhar e a morrer, a perder os sentidos numa cama tipo esqueleto. Pá, aquilo é doloroso, aliás. E lá está, mais uma vez é bem feito, porque ele próprio vai-te quase mostrando dia a dia, cada dia, ele próprio a definhar. Sem ser exagerado, sem ser aquela coisa tipo Paixão de Cristo. E pronto, precisamente para o pessoal ter a noção do ato heróico dele. Mas sim, não é filme para um gajo ver todas as semanas enquanto come pipocas alarvemente, sim, e coça. Não, porque perde um bocado o impacto quando não compreendes o conflito em si. Ou seja, o filme pode ser visto sem tu perceberes muito o que está a passar à volta, né, politicamente. Mas o filme ganha muito se tu perceberes o que é que está a passar. Porque senão o impacto não é tão forte. A luta dele não é tão marcante para o espectador se tu não tiveres bem a noção do qual é que é... Por exemplo, este detalhe do guarda ter o símbolo as siglas da UDA... Epá, se tu não souberes o que é que aquilo é, passa-te um bocado ao lado, tipo, ok, está-se bem, mas aquilo tem muito impacto no conflito político que havia na altura, percebes? Na guerra que havia na altura. Sim, portanto, sim. É um filme que não é um filme que só sobrevive à base do contexto, pá, mas o contexto é essencial. Yeah, sem dúvida. É sempre tão bom. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre o Fomeca? É bastante bom. Recomendo. 10 de 10. Recomendo. 10 de 10. Vá, 9 em 10. 9 em 10. Sim. Então vamos embora. Isso porquê? Porque 10 de 10 é o que aí vem. Ora. E em vez de termos um Michael Fassbender a definhar que isto não é vida para ninguém, vamos ter um Michael Fassbender super ativo, super desnudado. É? Isso é possível. Agitar o compal. Tipo coelho da Duracell. Agitar o compal, desgalhar o persegueiro, espancar o salmão. Agora é? Sim, cinema. Isso é vida. Agora isso sim. É que é vida. Alegria. É, isto é um filme super alegre sobre um gajo que é completamente viciado em sexo, que se masturba várias vezes ao dia, que tem o computador de trabalho cheio de pornografia, e vamos falar do... Da biografia do... Não. Desculpa. Do shame. Do Bergonha. Do Bergonha. é um filme escrito pelo Steve McQueen e pela A.B. Morgan, que é uma argumentista galesa. Não sei se estão a perceber, mas ela é uma gaja e fizeram este filme e eu acho bué fixe que tenham feito. Porque é giro como é que eles... Sim! Estás a rir do quê? Tua pausa, porque é giro que... Não, eu estou a tentar pensar naquilo que vou dizer. Calma, calma. Eu não estou a ser badalhoco agora. Agora... mas é giro a forma como... Não sei o nível de compromisso que ela teve aqui, mas a forma como ela, de alguma forma, há de ter entrado na escrita deste argumento. É engraçado, é uma perspectiva diferente, né? Porque a mulher e o homem, ainda assim, são bichos diferentes. Mas, na verdade... à devida escala, aquilo que nós vemos que ele passa, passa na cabeça de muitos homens. Sim. Sem dúvida. Apoiem-me, se faz favor. Não, não, eu vou deixar falar porque depois já sabes que vais ter que reservar aí uma parte do coisa. Tá, a gente tá depois bem. Vai dormir e voltamos e o Diogo ainda está a dizer. Pois, a fotografia, a fotografia. A ideia era isto ser um bocadinho dinâmico, pronto, para não haver monólogos, mas pronto. Portanto, acho super interessante é uma mulher ter participado no argumento deste filme em específico. Isto funciona um bocado como aquela cena do George Martin que a gente falou no outro episódio, de que como é que por exemplo, o George Martin, no caso do George Martin especificamente, como é que ele tem a capacidade das mulheres. Exatamente, e este Exato. Ponto de vista do shame, do ponto de vista de um homem, é claro que também teve o Steve McQueen lá, mas a questão da a forma como é, a personagem dele é trabalhada e esta obsessão pelo sexo é mostrada no filme. É completamente o antítese daquilo que é a banalização, que é aquele cartoon do obcecado por do viciado em sexo, porque quando tu pensas Exato. Em viciado em sexo, vais logo, espetáculo, hein? Gajo é viciado, não, isso somos todos. Pá, estás a perceber? Ou seja, existe muito aquilo, é o lugar comum quando tu ouves esta expressão, quando isto é um problema de saúde, não é uma brincadeira. Exatamente. Tens neste filme o protagonista e a co-protagonista. Que são pessoas pelas quais tu consegues ter, ao mesmo tempo, muita empatia, mas muita repulsa também. Sim. E alguma pena quase, ao mesmo tempo também. Sim, pronto, quando diz empatia, era mais a puxar a pena. Porque, também é um filme com muito, muito pouco diálogo. Muito pouco, e o diálogo que existe é funcional. Tu tens uma ou outra line que são verdadeiramente memoráveis. Eu, assim, de cabeça, lembro-me sempre de Carey Mulligan. Nem disse o elenco. É o Michael Fassbender e a Carey Mulligan. Eles são irmãos e são ambos profundamente traumatizados. Por algo. Por algo que nunca é explicado e que é uma coisa que ainda hoje me rói por dentro. Porque tu queres e não queres saber. Tu queres e nunca, mas é isso, e estava à espera que dissesse isso. Tu não é tipo aquela cena que acaba o filme e tu dizes, epá, então os gajos nem sequer explicaram porque queres, é que eles são. Queres por curiosidade, mas como o filme não é sobre uma isso, não precisas. É curiosidade de muito saber. Mórbida. É muito mórbida, porque tu se calhar não queres. Tu, se calhar não queres saber. Se bem que há lá hints, né? Há lá algumas dicas. Sim, há hints de incesto, de abuso sexual por parte dos pais, ou do pai, ou da mãe, pronto, não sabemos. Eu estava em algum lado antes de vir ao elenco. Porra. Estavas a dizer as lines. Ah, sim, a line memorável, que é uma da Carey Mulligan, que diz "We're not bad people, we just come from a bad place." É o filme. Essa line é o filme. Essa line é o filme. Sim. Eu estou a falar do filme e estou-me a arrepiar todo. E é daqueles filmes que tu vês e imediatamente após o término do filme tens de ir tomar banho. Sim. Porque ou buscar uma corda. Porque isto é de uma violência psicológica atroz. E ele, portanto, o McQueen, ele não nos poupa a nada, ou seja, não há aquele momento de, não, mas agora vou-vos dar, ou seja, o filme não acaba de um ponto de vista triste, ou não é mais triste do que o resto do filme, o que eu quero dizer, o final, mas ele, em nenhuma altura do filme, ele tira o pé do acelerador no sentido em que não nos vai poupar a nada, ele vai nos mostrar exatamente os contornos. E não é só assim, ele nunca nos dá aquela ideia de, olha, não, mas isto vai melhorar. Eles estão assim, mas isto vai melhorar. E também consegue nunca seja... Não, está sempre na merda. Também consegue nunca seja tipo in your face, estás a ver? Que é... E consegue, não é misery porn. Consegue com beleza. Consegue sem ser tipo, agora vou pôr os créditos com uma gaja enforcada atrás. Posso. Mas lá está, as coisas têm um sentido e portanto não é para chocar. Lá está, ele não faz aquilo para chocar. Ele mostra... a vida das pessoas, quer seja, mais uma vez, quer seja no shame, no hunger, como foi, quer seja da vida dessas pessoas que, pronto, são humanas e não e se calhar são assim, mas é precisamente essa line. É, não são más pessoas, se calhar simplesmente tiveram, lá está um problema, uma infância, qualquer coisa que um lugar percebes, não foi o suficiente para aquilo dar ali desatinar, mas efetivamente, e tu vês no filme que eles também não são pessoas de fazer mal, né? de que estão a fazer aquilo com maldade, que estão a fazer aquilo por uma questão criminosa ou o que é que seja. Não, estão a fazer por necessidade quase pessoal, o que é que seja. Mas é engraçado como... Há ali um dano profundo em cada um deles, claro, que os leva a fazer o que fazem. Se formos a ver, nenhum deles comete um crime. Sim, sim, de todo. São coisas socialmente menos... Reprováveis, são reprováveis. Sim, por algum motivo. Pronto. Sim. Porque não é o normal. Mas eu acho que é uma coisa no, nos filmes dele que neste é feito de uma maneira mesmo soberba, que é a gravidade que ele dá e o dramatismo, mas de uma maneira simples. O que é que eu quero dizer com esta coisa toda? As cenas e a maneira como elas estão estruturadas não são coisas extremamente dramáticas ou complexas, mas é dada uma intensidade e uma profundidade às coisas que deixam-te no chão. E eu acho que é uma coisa que tu encontras muito neste filme, que é, como tu estavas a dizer, João, a violência que o filme tem, porque o filme é violento. Quando eu digo violento, é claro, emocionalmente, como queiras interpretar, mas se nós fizermos uma resenha ou um pequeno resumo do guião do filme, vá, ou da plot... André, tu disseste resenha? Disse. Pronto, disse finalmente, resenha. Finalmente. Agora, a partir de hoje já podemos utilizar a resenha. Agora já é autorizado. Mas se tu fizeres um pequeno resumo do plot do filme, não é nada terrivelmente complexo. Ou seja, é uma história... Tu vês muitos filmes com histórias com plots similares. A questão aqui é a maneira como é executado. E depois como, através das performances e nos pequenos detalhes, que eu acho que aí é que o filme se diferencia, e na realização, que ganha uma dimensão e ganha uma gravidade que filmes com histórias semelhantes são só apenas fluff, percebes? São apenas surface. E este não, este é extremamente profundo. Como disseram, e bem, não, o filme não te dá respostas a certas perguntas. Tu não ficas chateado por não saberes as respostas. Porque está ali tudo, tu sentes as coisas, e isso para mim é uma coisa muito importante, e acho que este filme é um filme primoroso a dizer muito, diz muito, ou seja, não tenta dizer muito, mas diz muito. Não sei se me faço compreender, mas faz o filme compreender. Não tenta... Não só faz compreender e faz a ponte para o tema seguinte, que é... Este filme é uma masterclass de representação por parte do Michael Fassbender. A Karen Mulligan está irrepreensível também, naturalmente, mas o filme é sobre ele. Sim, sim. E o Michael Fassbender, isto ia ser uma TEDx de representação. Porque, epá, aquele cabrão fogo... Os olhares... Sim, os olhares. Mas, atenção, este filme, eu mais uma vez volto a dizer que este filme era feito perfeitamente sem qualquer tipo de frases. Ou seja, ele fazia este filme só com o acting verdadeiro, sem o uso do diálogo. Nem precisava de... Não precisava de nada. Nem tem, tampouco, uma cena de diálogos que tu digas, esta é a cena fulcral ou nuclear do filme. Tem algumas cenas de diálogos, explicar, claro. Alguma coisa. Não, sim, não há. Não há. E ainda bem que não há. porque não é necessário. O Fassbender dá um masterclass. Para mim é, lá está, a melhor performance da vida dele, porque o que ele faz neste filme, do início ao fim, as várias variações daquela personagem, em termos emocionais, aquela escalada, mais ou menos na reta final do filme, em que ele, na mesma noite, começa a ficar progressivamente mais desorientado e desnorteado e não sabe bem o que é que quer e não... ou seja, ele... Porque a ideia do filme central que o Iria estava a dizer, que é a ideia central do filme, que é esta obsessão sexual dele não é... não lhe produz prazer. Ou melhor, aquilo não é propriamente bom para ele e não lhe dá satisfação. Aquilo é um vício. Aquilo é um vício. E um vício que neste momento não lhe traz nada de positivo, é apenas a propagação do mesmo e a intensificação da necessidade de o ter. Ou seja, ele chega ali a uma altura que ele não tem... Ele, por mais que faça as coisas que faz no filme, ele não retira de lá nada. Excepto naquela que é talvez a cena mais... Pá, não quer dizer que é a cena mais essencial do filme, mas é pelo menos uma cena que dá algum contexto dramático. Que é quando ele se envolve... Ia dizer a cena do New York, New York. Ah, não, já vamos essa aí. Essa é a cena, sim. Mas eu estou a falar em termos de progressão, porque ele conhece, ele desenvolve aquele relacionamento com o colega de trabalho. Sim, pai, e está tudo bem da fixe. E depois eles vão para uma casa e é suposto, pronto, terem sexo. E ele, naquele momento, e nós já vimos até ali, que ele basicamente está sempre, com várias mulheres e tudo mais, e está sempre doing the nasty. O que é que acontece? Ele não consegue ter a relação sexual com ela, com a rapariga. Porquê? Porque naquele momento, naquele desenvolvimento daquela relação, ele começou a nutrir algum tipo de relação, de emoção ou de sentimento por ela. E quando isso entra na equação, ele não consegue. E é esta a layer deste filme. É por isso que o filme é tão especial, porque vai completamente contra aquilo que são os lugares comuns neste tipo de histórias. Ele, por isso, simplesmente... Uma coisa, diz. Desculpa, essa cena é muito importante, porque explica muita coisa, mas vocês estavam a falar da escalada, e para mim aquela sequência, eu agora não sei se é realmente sequencial, mas entre a cena do hotel, que está muito bem filmada, e a cena do bar gay. Ah, não, ainda há muita coisa aí no meio, Pronto, mas para mim a cena do bar gay, yeah, é uma das partes mais importantes da escalada. Sim. Porque estabelece que é uma o coisa... Desespero. O desespero. E que é, como é que eu ia dizer, ele é mesmo viciado num ato em si. Ou seja, não interessa, não interessa se é homem, se é mulher, seja o que for. Não, é aquela necessidade. É suprir, suprimir aquela necessidade num momento. Isso. E essa parte, acho que a cena do bar gay estabelece muito bem isso, porque faz uma diferenciação que eu acho que é muito importante, pelo menos para tu perceberes um bocado a história dele, não é? Daquela personagem, sim. Porque consegues fazer, perceber a dimensão do... não quer chamar do problema dele... Mas explicar que aquilo é uma coisa que não tem limites, sabes? Sim, mas é um problema, atenção, isto é um problema de saúde. Não tem outro nome, percebes? É mesmo um problema. Mas é só para ligar com o que estás a dizer, com o que eu estava a dizer da outra rapariga, porque aquilo depois tem um contorno extra, que é importante dizer, que é, ele não consegue com aquela rapariga, mas segundos depois dele dizer à rapariga para se ir embora, porque pronto, aquilo ficou estranho, não é? Ele, segundos depois da rapariga se ir embora, ele já está a fazer sexo com uma... Eu vou assumir uma prostituta. Uma prostituta naquele mesmo quarto. Ou seja, assim que o sentimento foi retirado da equação, he's back again. Lá está. Isto é destrutivo, não é? Isto é destrutivo, meu. Não há nada de belo ou de não há nenhum embelezamento de nada neste filme. Tu vês aquela sequência, em sequência, lá está, e tu ficas, ok, pronto, fuck. é muito forte, é muito gráfico. Aliás, até mesmo em termos de transição de planos, é muito gráfico. tu passas de uma coisa, tipo o gajo a levar a rapariga à porta, e de repente já estamos em média res no meio da cena de sexo com a prostituta. É muito forte, é muito violento, vá. Olá, Gonçalo. Olá, Gonçalo. Olá, tudo bem? Olá. Eu concordo com tudo. Eu estava também muito entusiasmado. Não sei se estou a fazer confusão, mas é aquela cena... É ela que canta naquele bar. É. É. Pronto. Pronto, cena, olha, podemos ir já para aí, sim. Essa cena, para mim... Agora estava no dúvida se era ela que cantava, se ele estava a ver alguém a cantar com o irmão. Não, ela que tem um take só. Exatamente, é isso. Não, porque por causa dessa cena faz-me lembrar um bocado o Blue Velvet. Ah, sim. De alguma forma, portanto. E agora estou ereto. Essa cena é fantástica. Há sempre aqueles grunhos que dizem: ela desafinou. Pá, não, essa cena é tipo excepcional. É daquelas poucas cenas de beleza pura, no meio de mesmo as outras cenas que podem ser muito bonitas visualmente, mas que o que está lá pode ser mais grotesco ou mais tarado, etc. Essa cena é super pura, é quase como se ela voltasse, tipo, de certa forma a perder a inocência, a infância, a perder todos os problemas durante aquele momento, tanto ela como ele. E por consequência ele também é o único a máscara. Exatamente, com e ela. Fica ali rendido a vê-la de uma forma tipo de super familiar, como se de repente não houvesse os problemas que tiver, os problemas que tem, as dúvidas, todos os medos e incertezas, e é uma cena super simples, lá está, mas que mais uma vez, como é filmada de uma forma absolutamente brilhante, funciona super bem, e tu estás lá, está a ver a música toda, e aquilo não é aborrecido, porque pá, estar-me a filmar 4 ou 5 minutos uma música, se for mal filmado, se for mal editado, o que for, se for mal cantada, mal interpretada, pode ser um momento mais chato, porque ok, já percebeste, ela está a cantar uma música, ali não, ali ela começa a cantar e tu ficas agarrado até ela parar, como se estivesses tu também no bar, a vê-la a cantar e a ficar Exato. Completamente boquiaberto com a... Não só com a voz, mas acima de tudo com a interpretação dela perante a interpretação da música, digamos assim. Essa cena é também das melhores do filme, da parte mais bela, digamos assim. Pois, e depois logo a seguir, boom, a irmã dele está a fazer sexo com o chefe dele na cama dele. Yeah. E ele tem de ir correr. E essa cena também é filmada de uma maneira absolutamente genial no meio das ruas de Nova Iorque. Agora vou roubar um bocadinho aqui o André e vou dizer que há outra personagem que é Nova Iorque. Sim, sim. Que é. Não há ninguém a filmar Nova Iorque. Não, o único gajo que filma Nova Iorque a este nível foi o Scorsese, há muitos anos atrás, porque este tipo de realização da cidade de Nova Iorque em si, enquanto personagem, pá, esquece. O que o gajo faz neste filme é absurdo. A cena das luzes no final, há cenas brilhantes. Deixa-me só fazer um ponto aqui em relação à cena do cantar. É que, eu acho que essa cena tem N camadas, desde a escolha da música... que lá está, que também é sobre Nova Iorque, mas não é só sobre Nova Iorque, é sobre vingar em Nova Iorque, que, como tu podes ver através das duas personagens, ele conseguiu, ela não conseguiu. Ou seja, a irmã, que é claramente a que parece mais desequilibrada do ponto de vista emocional, ela tenta ter uma carreira, mas é uma carreira que é muito inconstante, é muito autodestrutiva também. E ela cantar aquela música sobre ser alguém em Nova Iorque e conseguir e atingir o nível que quer, mas ela não atingiu ou não conseguiu ainda, a cena está sobrepõe-se em termos de subtexto. E ele está... a ouvir aquela música cantada pela irmã e ele está a perceber esse contexto também. E por isso é que ele também chora. É bué da especial. Pronto. E se calhar vamos avançar antes que comecemos aqui todos. Em depre. Este filme, nós podíamos ficar aqui a fora, em tempo. Yeah. Mas este é um filme que vais falar é uma animação também. É uma casa cheia. É um filme? É um filme de família. É um filme que se vê bem, tipo, é tipo Norbit e Grinch. Então, 2013, não é? Estamos em 2013. Diz que sim. E eu vou começar um bocadinho pela uma pequena piada, que o início do filme é quase tipo o Django, mas sério. É o Django, mas em bom. Não, mas eu estou a dizer isto pelo seguinte: a premissa do filme é uma premissa, entre aspas, relativamente simples. Não é nada simples, como é óbvio, mas é um homem negro que é livre, é um free man, e que ele é violinista. A mulher dele também acho que também está ligada à música, se eu não me engano. Acho que sim. E isto é no século XVIII, não, desculpa, XIX, século XIX, na América. E ele é contratado por dois vigários, vá. E quando dá por ele, é basicamente trocado. Vendido por um escravo, sim. Sim. E a partir daí é o relato dele, como o filme se chama 12 anos de escravo, é o relato dele como escravo e o percurso dele, até vá, spoiler alert, ele voltar a ser um homem livre, que na verdade ele sempre foi, entre aspas, porque ele nunca foi um escravo. O filme é muito forte. Claro que aqui há muitas camadas. Há muitas camadas. E eu fiz a brincadeira com o Django, mas não foi uma brincadeira tão inocente. Porque sendo o Django um filme mais, vá, de avacalho, há temas comuns na narrativa do filme. Claro que depois o que se passa... Há formas diferentes, sim. Sim, depois não tem nada a ver, mas tem a ver com, quando eu digo há coisas comuns, é tu tens uma personagem branca, vá, que é má, tens uma personagem branca que é boa, vamos dizer assim, e depois tens a maneira como ele lida com os outros escravos, em que, de certa forma, também há ali, em certas partes do filme, uma espécie de superioridade entre escravos. Uhum. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Estás a falar dos Uncle Toms e de... Sim, sim. Sim, as várias diferenças de estratificação quase. Claro. Sim, e falam também como os donos das plantações davam essa estratificação também para promover esse tipo de confronto. E isto para dizer que isto está presente em ambos os filmes. Atenção. Sim, sim. Tudo isto para... Porque o que eu quero dizer é uma coisa que é... Nós ultimamente... Quer dizer, eu falo um pouco mais por mim. O número de filmes que eu vejo no cinema versus o número de filmes que eu vejo em casa... como é óbvio, a balança está muito desequilibrada para ver filmes em casa. Este, eu tive o prazer de ver este filme no cinema. Também eu. E foi uma coisa um bocadinho, viu? Foi, acho que teve ali um toque adicional de violência, porque como eu estava a dizer quando estávamos a falar do Shame, ele pega em coisas, em temas que são relativamente... como tratados de uma forma comum em filmes de Hollywood, e dá-lhe um grau de violência bastante grande. E é a mesma coisa aqui. A parte... nós já vimos N mil filmes sobre a escravatura, e este tem ali partes de violência que não é o ato em si, mas é a maneira como é interpretado e como é filmado. Sim, sim, sim. Ou seja, o tipo de cena até encontra semelhanças em termos de cenas e de estruturas e tudo mais em N filmes sobre a mesma temática, inclusivamente no Django, em termos de tipo de cena. Mas o dramatismo que depois aquilo tem e que ganha, eu já vi muitos filmes sobre escravatura e muito poucos têm aquele grau de violência, especialmente no cinema. Vendo no cinema, numa sala escura, ver aquilo, epá, eu lembro-me que saí um bocado combalido da sala de cinema. Mas sabes, desculpa só interromper, mas não é feito de uma maneira, como é que eu vou dizer isto? Não é feito de uma maneira, olha para aqui, olha aqui a escravatura, isto foi muito a mal, hein? Olha que isto é muito a mal, hein? Já não, percebes? Não é feito de uma maneira banal e in your face, ou melhor, é in your face, claro. Mas não é justificada, é justificada. Sim, é justificada e faz sentido, mas não é feito daquela maneira, não é politizado, percebes? Não é feito de uma maneira. Não é o chocar porque sim. E sim, não é o chocar porque faz sentido chocar agora neste clima, percebes? É chocante porque de facto foi chocante. Foi chocante. Não é só isso. É a maneira como as cenas estão estruturadas. Sim. E como elas são filmadas. É um bocado como o Shame. O Shame tem ali cenas, nós já vimos 1000 cenas de sexo em filmes, uhum. E as cenas de sexo no Shame são diferentes. São tudo menos sexy, lá está, são tudo menos... São tudo menos sexy, mas são tudo menos cringe também. Como exato, amigas. Sim. Há ali um realismo, como é que eu vou dizer, há ali um realismo... Estávamos a falar de Misery Porn, mas é um bocadinho acima de Misery Porn. Mas há ali todo um ar de miséria e de sofrimento nesse tipo de sequências que eu comparo um bocado. A cena dos chicotes. Lá está, aparecem 1000 filmes sobre escravatura, mas neste eu senti ali uma camada adicional de dor. Não, acho que foi muito a maneira como a cena foi filmada e o acting que dá uma profundidade muito grande. E este filme, como os outros, vive de um cast bastante bom, né? Eu acho que vive de uma performance central, e isso é uma coisa que é comum, pelo menos até agora, há uma performance central que domina completamente o filme. Pois o resto do elenco também é bom, mas há uma performance central que domina completamente o filme. E neste caso, então, é quase metade do filme é o Chiwetel Ejiofor, né? Quer dizer, não... Uhum. Ele está praticamente nas cenas todas. O sofrimento que ele dá, o desespero, e depois a acomodação e o ter que fazer as coisas para sobreviver, vá, é fenomenal, é muito bom. Epá, mas só para dizer, o filme, para além do... Tem Paul Drena. Tem o Fassbender, tem o Lupita Nyong'o. Que é um que eu gosto bastante também. Paul Drena. Paul Drena é o mais importante. Paul Drena, é o regresso yeah. Do Paul Drena. Regresso do Paul Drena desde a última vez que ele ficou com a cara tipo, ficou com a cara tipo batata. O Benedict. Cumberbatch. Cucumber. Alfre Woodard, que é também uma atriz que eu gosto bastante. O Brad Pitt, que faz um... Sarah Paulson também. De referir só um André, só para dizer a Sarah Paulson. André, só para dizer uma coisa: o Chiwetel Ejiofor não ganhou o Oscar nesse ano e eu tenho um bocado de medo de ver quem é que ganhou, honestamente. Pois, então, é melhor ficarmos assim. Fica só ciente que ele não ganhou melhor ator principal neste ano. Sim, portanto, epa, 2013, isso... não é? 2013, sim. Ok, eu vou ver e não vou dizer. Eu vou ver e rir. Estou concluindo. Epá, eu acho que este filme é muito bom. Eu acho que... Lá está. Ah, não vou rir. Está bem, faz sentido. Não sendo uma história... Não sendo uma... Quer dizer, uma história verídica, já agora. Uma história verídica. Sendo uma história comovente. Em termos de originalidade, vá, entre aspas. Como é óbvio, não há nada de original. Não tens que procurar originalidade num filme sobre escravatura, mas... Sim. O que eu estou a dizer é, não é um filme que tendo uma inovação bastante grande. É um filme que conta um tema comum, de uma maneira incomum e de uma ótima maneira, e que lá está, como todos os filmes dele, pega em lugares comuns e dá-lhes uma profundidade e um dramatismo muito que, sem ser cringe e sem ser cheesy ou whatever, que é, pá, é muito difícil conseguir chegar a esse equilíbrio. E é pá, o filme, especialmente a parte final em que ele consegue a liberdade dele outra vez, pá, é qualquer coisa. Eu não quero ser o gajo que vai dizer mal do filme, que não é esse o objetivo, até porque não há muita coisa para dizer mal do filme. Eu também gosto muito do filme. Eu gosto mais dos dois primeiros, mas este filme é verdadeiramente espetacular. É o terceiro melhor, sim. Mas a minha única cena em relação a este filme é que... é como o que estávamos a falar sobre a questão da performance. Ou seja, eu acho que metade do poder deste filme é o Chiwetel Ejiofor, é a personagem do Solomon Northup, e a outra parte é o Steve McQueen, a realização e a segurança com que ele trabalhou este tema sem ser cringe, sem ser over the top, sem ser cartoon, e de uma forma até com alguma frescura, porque apesar de ser coisas, como o André estava a dizer, que nós já vimos em todos os filmes deste género, ainda assim as cenas têm um impacto que se calhar não tiveram nos outros filmes do claro. Mesmo género. Mas eu acho que não é um filme... o que eu quero dizer é que não é um filme que tem aquela... pronto, para não estar a repetir o conceito, mas não tem aquela replayability. Ou seja, é um filme que tu vês uma vez, dizes, isto é um ótimo filme, mas pronto, ok, não, em nenhum campo, tirando no acting, ou seja, tirando na parte do Chiwetel Ejiofor, nenhum campo eu saí de lá a dizer, isto é uma masterclass de... elemento A, B, C ou D. Eu achei que foi uma performance absurda. Pá, a realização do gajo é excelente, mas é um muito bom filme. Não acho que seja um filme genial, percebes? Não faz... Eu pelo menos não acho que tenha feito nada de genial tirando da parte do acting. E é por isso que não sobrevive tanto, por exemplo, como o Shame ou como o Hunger. Pronto, na minha perspectiva. Mas pronto, o filme ganhou o melhor filme nos Oscars. Claro, né? Tinha que ganhar tudo. Porque o filme... Não. Ganhou. Estou a ler aqui, meu. Ganhou. Melhor filme, melhor... Tens que se calhar tens que ver 2014, iria. Porque eu acho que o filme estreou em 2013, mas só... Ah, porra. Espera aí. Pois, eu estou aqui... Pois, é que no ano anterior ganhou o Lincoln com... Ou melhor, ganhou o Daniel Day-Lewis com o Lincoln. Pronto, ok. No ano dele foi o Dallas Buyer Club que ganhou. O Matthew McConaughey. Foi a McConaughey. Mas pá, ganhou o melhor filme, ganhou o melhor argumento e ganhou a melhor atriz secundária para a Lupita Nyong. Mas este filme é do Chiwetel. Quer dizer, ele tem lá cenas e nem é as cenas em que o gajo está a levar porrada, não é? Porque isso é um bocado aquele efeito do mocada e tu ficas triste com ele. Ele a cantar é uma cena absurdo. Power que é ridículo. Pronto. E a forma como ele tem que se rebaixar, não estamos aqui a referir também o papel muito bom. Do Fassbender, mas eu ia lá chegar. Sim. Porque eu ia concordar com o André no sentido de que este filme diferencia por ser refrescante e por não ser over the top. E as personagens que poderiam ser mais over the top, que é o caso do Paul Drena e do Fassbender. O Paul Drena é um bocadinho. É um bocadinho, mas não é muito. Sim. Podia ter sido muito pior. É que o gajo é mesmo variado dos cornos. Enquanto que o Fassbender é só um bêbado. É só um bêbado degenerado, completamente, sim. Exatamente. Portanto, eu acho que o filme marca a diferença exatamente aí. A única coisa que eu não gostei muito no filme foi exatamente o Brad Pitt. Porque o gajo woke ali, ainda por cima canadiano, é que é mesmo a gozar com o povo. Não, e a personagem dele é a única personagem que nós podemos dizer que é o cartoon do gajo bom. Ele é toda a gente mau, menos ele é bué da fixe, ele compreende, ele é demasiado, parece-me um bocado básico, estás a ver, em termos de personagem parece um bocado básica. Sim, ele está lá, faz aquilo e depois... Pronto. Mas é desnecessário. Nem aparece mais. Sim, exatamente, não aparece mais. É um papel que não... Eu não, pá, posso estar a dizer uma grande mentira, mas ele não tem assim um grande impacto em termos de reais narrativos do filme. Não é. Não, então, lá para ser ele, ele é o gajo que envia finalmente a carta que faz com que ele seja libertado. Ah, ok. Não, mas certo, mas a participação dele em termos pontuais do filme soa. Não, muito ele aparece mesmo só no fim. Eu acho que ele aparece um bocadinho antes. Quando aparece ele, no fim. É isso, exatamente. Yeah, ele aparece em dois momentos do filme. Mas lá está, é o gajo bom que vem ajudar e que tem a visão completamente diferente quando toda a gente na altura tinha uma visão, e não é igual à do Michael Fassbender, mas vá, similar, porque era a cultura na altura propagada um pouco por aquelas regiões de racismo extremo. De completo desrespeito por outras raças e por outras pessoas. Não ao nível do Michael Fassbender, porque o Michael Fassbender tinha depois aquela questão de ser um bêbado degenerado, né? Mas dentro deste registro. E o Brad Pitt parece ali o santo, estás a ver? Pá, é um bocado estranho no filme. Mas fora isso, é um filme... Pá. Do cacete. Do cacete, lá está, o sul dos Estados Unidos proporciona uma fotografia maravilhosa também, tem paisagens lindíssimas. Eu não quero encher mais chouriços, caralho, avancem. Então vamos para... Então opa, pronto, para então é assim. Último. Vamos para o último. Black Widows. O Widows é assim. Black Widow, sim. Scarlett Johansson. O Black Widow. O Widows é o seguinte, o Steve McQueen, geralmente, como nós dissemos ao início, ele faz os guiões e de grande parte dos filmes que fez e realiza. Aqui também é o caso, ele também escreveu, pelo menos as duas, escreveu o guião. O problema é que este filme vem diretamente de, portanto, uma obra de Gillian Flynn, que eu não sei se sabem quem é, mas é uma escritora americana que escreveu, entre outras coisas, o Gone Girl. E vocês agora dizem, ei, o Gone Girl, grande filme. E é um ótimo filme, atenção. Mas imaginem o Gone Girl sem o Fincher. Era um filme de CTT. Com todo o respeito pelo CTT, atenção. Mas era um filme de... Vai, é um filme de... Pode falar mal deles, que eles são privados. Então pronto, ok. Yeah. Pronto, era um filme da Repsol que nós gostamos muito de referenciar, porque a grande magia do Gone Girl, além da Rosamund Pike, é o Fincher, obviamente. E este filme, estranhamente, eu estava a ver o Widows e estava... o McQueen é um dos melhores realizadores hoje em dia, mas se esta merda fosse feita pelo Fincher, isto era um grande filme. Porque tem lá tudo o que faz um filme do Fincher resultar. Para já é um thriller. Depois é um thriller que tem... É um crime thriller. É um heist. E que tem elementos de heist, exatamente. É um heist também. Tem aquelas... Estão a ver aquelas sequências... Para vocês perceberem bem o tipo de cena. Estão a ver aquelas sequências em que uma personagem tem um plano e vai fazer qualquer coisa. E aquela banda sonora é o... Aquele compasso que está sempre a marcar a personagem a andar de um lado para o outro. E muito corte e muita edição. Que o Fincher faz isso muito bem. Mas isto não é a praia do Steve McQueen. Então este filme é tipo... É uma sopa fria. Ou seja, vocês gostam de sopa, mas só que está gelada. Depende da sopa. Não é vichyssoise, atenção. É uma sopa tipo legumes. É uma sopa de legumes gelada. É um bocado naquela, quer dizer. Tens lá, de facto é uma sopa de legumes e tu até gostas. Mas aquilo é muito frio, não tem impacto nenhum. O Widows é esse tipo de filme. Ou seja, é um filme... Ok. E o problema é que até ali o McQueen só fez filmes do caraças, obras de arte e o caraças. E de repente faz um filme que é ok. Sobre o que é o Widows? É, basicamente, havia um grupo de criminosos que foi fazer um heist e esse heist correu mal, eles morreram todos e as mulheres desses quatro criminosos herdam basicamente as dívidas que eles tinham, não é? Para outros crime bosses, e basicamente elas, por uma questão de desespero de causa, têm que basicamente juntar-se e tentar safar-se, na medida em que tentam elas fazer um heist para pagar as dívidas dos maridos que morreram. Esta é uma seca. Daí chamar-se Widows. O filme tem um elenco muito bom e a Michelle Rodrigues. Ou seja, o filme tem a Viola Davis, que é absurda neste filme, como é, pronto, em tudo. Tem a, vocês, não sei se já viram o Tenet, mas a atriz principal do Tenet, do Christopher Nolan, que é a Elizabeth Debicki, exatamente. Depois tem um elenco masculino que, pá, é do caraças. Tens Colin Farrell, tens Robert Duvall, tens Liam Neeson, tens aquele, o ator do... Daniel... Kaluuya, que é o gajo do Get Out. Exatamente. Que é um ator fabuloso também. Ou seja, o elenco é todo fantástico. Depois tem a Michelle Rodrigues. Mas é um elenco muito bom. Qual é a cena? É que... não é tudo dinheiro. É tudo dinheiro tirando a Viola Davis. Porque ela é a única personagem do princípio ao fim. E mesmo assim, não, mas ela, dos papéis que ela já fez, é capaz de ser o mais também normal. É, sim. Porque nenhuma personagem é escrita de uma forma terrivelmente... É tudo genérico e muito cartão. Mas ela dá uma dimensão dramática às cenas, claro. Que leva um bocado em face ao resto do cast. Pá, o filme não é mau, atenção, é um filme bom. É aquele 7,5 que um gajo vê. Agora, o problema é que este filme, para outro realizador qualquer, era provavelmente o melhor filme de muita gente. Pá, para o McQueen é tipo... Porquê é que ele fez isto? Ok... Estás a ver? Tipo, isto nem sequer é a cena dele. Para que é que ele foi fazer este filme? Parece um filme que ele foi obrigado contratualmente a fazer. Tipo, é pá, man, tens de lançar um filme em 2018, pá, faz aí qualquer coisa. E ele foi aos livros da Gillian Flynn e, olha, vai este. Pá, é muito, muito meh. Eu tenho duas pequenas notas a acrescentar. Desculpa, Diogo. Primeiro, esqueces de dizer um ator que eu gosto muito, que é o Brian Tyree Henry. É o Jamal, né? O Jamal, Jamal Manning. Jamal Manning, exatamente. Que ele é um gajo muito talentoso. Entra no Atlanta do Gambino, do Charles Gambino. Do Gambino, sim, do Danny Glover, é isso. Danny Glover, desculpa, sim. Estava a tentar lembrar de novo. E depois há uma outra nota que estavas a falar: é que este filme, como é um heist movie. Um heist movie, normalmente, é um filme para fazer dinheiro. E aqui entramos, e eu só quis introduzir a nota do dinheiro, porque o 12 Anos de Escravo foi um sucesso de bilheteira, e este filme é o filme imediatamente a seguir, 5 anos depois, como é óbvio, mas, epá, a fórmula do filme é um bocadinho já puxar para um blockbuster retorcido, mas meio filme pipoca, no sentido em que os heist movies são uma coisa muito mais para outro tipo de audiências. E, pá, o filme, em termos de box office, acabou por não fazer muito dinheiro. Pagou-se, sim. Pagou-se, sim. Será que depois o filme quer meter coisas que não fazem lá falta, que parece que é posto a martelo? Sim, e eu vai o conceito da vida. E eu estava a falar do dinheiro por causa disso, porque o filme parece-me um bocado uma crise de identidade. Porque é que eu quero dizer com uma crise de identidade? O filme tenta ser várias coisas e depois acaba por não... Ou seja, os outros filmes dele são tão distintos, tão vincados, tão marcados, e este tem ali várias coisas, mas depois acabas por não reter uma. Percebem o que eu estou a dizer? Sim. Não retens nenhuma porque... É uma messe, é um bocado messe. É assim, atenção, eu volto a dizer, o filme não é mau. O filme vê-se em certos momentos até tem momentos muito bons, mesmo a nível de realização e de acting. Epá, mas a caracterização destas personagens é muito fraquinha, meu. Toda a gente cumpre dentro daquela caixa de cartão que está definida enquanto personagem, estás a ver? Por exemplo, o Daniel... Kaluuya, o gajo do Get Out. É tão genérico aquilo até, e óbvio, é tudo. É tão óbvio, é tão... ele é o mau, ok, ele é o mau, pronto, tá bem. Epá, há uma cena que eu acho fantástica, como é que um realizador como o Steve McQueen deixa passar aquilo, que é quando o gajo vai chantagear o gajo de cadeira de rodas. Ah, sim. Ele antes, ele depois, pá, mandou ao chão, portanto, e quando ele mandou ao chão, a cadeira também cai. Depois ele está já a bazar e faz a cena tipo do mauzão. Tipo, pega na cadeira, mete a cadeira em pé, diz uma line super genérica e manda a cadeira ao chão e sai. Sim. É... Epá, e eu fiquei assim, como é que isto passa? Como é que o mesmo gajo que tem o cuidado... Porque é o que tu dizes, se isto fosse outro Zé Manel, está-se bem, é um filme ok, giro, vê-se bem. Agora, o mesmo gajo que fez o Shame, que fez o Anger, que fez o 12 anos escravo, faz isto. Parece que foi um filme que disseram, olha, vais fazer este filme, falar sobre isto... Lá no meio vai expor também que há um filho de uma, da principal que não interessa para nada, que é morto por polícias brancos, e vai expor também outras mensagens, mas que depois não têm impacto nenhum na história real. Não, e, é só pôr. Isto é suposto ser um assalto, mas tu estás o tempo todo a mandar bocejo e aquilo nada faz sentido. Ah, vais expor também o velho racista... vais pôr também uma luta de democratas contra republicanos. Ah, vais pôr também. É pá, parem de ter merdas no filme. Tipo, foquem-se numa coisa, quer ser tudo. E depois é tudo tão ligeirinho que, ao contrário dos outros filmes, em que ele vai ao cerne, explora bem as coisas com imagens. É pá, aqui aquilo é. É pá. E eu tenho de dizer a melhor, outras duas cenas do filme que eu reti, que adorei, que é outra cena que é quando a. Elizabeth Debicki, acho que sim, vai comprar armas, e depois de comprar armas, portanto, uma pessoa está viúva, vai comprar armas para um assalto, está nervosa, e o que é que ela sai? Com as armas e com um gelado, porque eu aproveitei e comprei ainda um gelado. Estás a ver? Tipo, comédia, portanto, está lá à carte. E para mim a melhor cena é quando... Não, nada disso. É. Foi larica. Foi larica. Quando a personagem da Michelle Rodriguez consegue encontrar uma condutora para, portanto, conduzir a carrinha com a qual elas vão fazer o assalto, que é a babysitter de não sei quê, que apanha o autocarro e vive num... Foi tipo Babel. De repente tornou-se o Babel. Ela quando entra lá... portanto, no armazém onde está a Viola Davis e as outras, ela entra lá e elas perguntam quem é que é esta? E ela diz: She's smart, she's fast, and she can drive. Epá, e eu pensei: que line fantástica! É o que se diz normalmente nestas coisas. Eu voto para se definir que este filme não foi feito pelo Steve McQueen. Isto foi alguém a tentar imitar. Estava bêbado ou estava-se a cagar. Estava-se um bocado a cagar. O melhor cena neste filme são as duas cenas, aliás, a melhor cena do filme, onde os atores estão preocupados em fazer papéis e que tem piada, e que tem, ou melhor, não tem piada, é uma cena super bem feita, é a discussão entre o pai e filho, entre o Robert Duvall e o Colin Farrell, já no final, basicamente. Que ele diz que está-se a cagar para ele, e portanto é o único diálogo interessante, é o único diálogo que eu digo. Pode ter sido o Steve McQueen a escrever. Está bem realizado e está super bem interpretado. Epá, de resto, é tipo um sábado à tarde. Tipo. Não, mas pá, mais um ou outro apontamento em termos de sequências. Por exemplo, a sequência inicial do filme, que mistura a cena do heist as cenas em casa de cada um, está muito bem editado, está muito bem feito. O início do filme, aliás, a primeira hora do filme... É muito pouco, não é? Não, mas a primeira hora do filme, eu estava bastante motivado com o que estava a acontecer. Não estava tipo, isto é a melhor coisa de sempre, mas estava a ser agradável. O problema é que depois, a meio do filme, spoilers, afinal o Liam Neeson não está morto. E ele... Eu não percebi, o filme já acabou e ainda não percebi o plano dele. O Liam Neeson não está morto e afinal ele, portanto, fingiu a sua morte e ninguém mais sabe. E depois tu ficas, então mas qual é o propósito? Bem, não interessa. E depois a Viola Davis vira-se para as outras viúvas e diz, e se vocês não se juntam a mim e fazem isto, vocês depois vão acordar com uma bala na cabeça. E a minha questão é, mas como assim? A única pessoa que foi ameaçada de morte foi a Viola Davis e é porque a dívida... É dela. As outras não têm dívida nenhuma. Ou seja, não há aqui... Ninguém mais vai levar com uma bala na cabeça. Ou seja, há aqui vários buracos. Pá, não sei se lembras da cena do quando acontece o ice, né? Elas fazem o assalto. Aquilo corre mais ou menos mal, porque uma delas leva um tiro e depois mata o Duvall. Eu apaguei o filme, disse não quer ver mais. Matar o melhor ator, não quer ver. Caguei. E depois elas, quando saem, está lá precisamente o personagem do Daniel Kaluuya. Uhum. E depois lá está, lazy as fuck. Ele está dentro do carro a apontar uma arma à condutora. não grava o que acontece a seguir. A seguir vês o carro a bazar, elas lá sentadas tipo Goofy style, ele ouvir o irmão e a dizer ya, ya, bué da fixe. Passado tipo 2 segundos, já está um carro com elas todas alta velocidade a persegui-lo, e ele, a cena do despiste que faz com que ele faleça é tipo top 3 piores despistes que dão numa colisão mortal de sempre. Man, aquilo não faz sentido. Ele vê um carro, afasta-se ligeiramente, o carro não ia assim tão depressa, tinha bué de espaço e consegue-se espetar num sítio muito estúpido, e até a forma dele morrer e a cara com que morre é tipo, é estúpida, porque é de filme goofy. Num filme que é supostamente sério. Portanto, epá, é, essa cena é particularmente fraca, sim. É uma messe boa para a personagem dele, que é má, é fraca. Mas há lá uma cena, por exemplo, o Colin Farrell, ele está muito bem no filme todo. Também é daquelas performances que resulta bem no filme. Mas ele tem lá uma sequência em que ele não aparece, em que basicamente ele entra dentro do carro com a assistente. Não, essa é muito boa, porque a cena é sério, é mesmo a melhor cena. A cena está filmada Steve McQueen. A cena é filmada sempre em cima do carro, ou seja, como se a câmera estivesse montada no capô do carro, mas tu nunca vês as personagens, elas estão dentro do carro a falar, e o carro vai atravessando as várias ruas daquela cidade, e os diálogos são basicamente como se fosse voz off. Man, nunca vi uma cena feita deste ponto de vista. Com as ruas do bairro social, basicamente. Exatamente. E depois passas para as ruas finas, os bairros ricos. Mano, quando eu vi essa cena pensei, sim senhora, temos aqui filme. Depois, pronto, é o que... Mas parece que tem três cenas do McQueen. E o resto foi para casa. São três cenas do McQueen e o resto foi realizado tipo pelo um gajo que eles tinham lá no estúdio. Estava lá a andar a... Estava lá a servir cafés. E dizer, olha, anda cá, vais filmar o resto do filme. E numa coisa engraçada, eu quando o filme acabou e aparecem os créditos, e eu vejo banda sonora Hans Zimmer, e eu, hã? Como assim? O Hans Zimmer fez isto? Mas onde é que ele estava? Deve ter dado um CD, uma mixtape. Exatamente, esquecível. Não, é aqueles... Então lá a banda sonora, tipo, restos do Inception, e o gajo, toma lá isto, usem esta merda. E é perfeitamente esquecível, eu não me lembro particularmente de nenhum tema, é aquela música ambiente de banal. Cena super banal, lá está, para encher, pronto. É um filme esquecível, não é mau, atenção, é um filme que tem coisas boas. Outra coisa, o Liam Neeson, que nós, pá, um dia temos que fazer um episódio sobre o gajo. O Liam Neeson já tem filmes suficientes para se falar, e é um gajo que tem uma história de vida também absurda. Ele entra no filme e ele está muito bem, faz aquele papel que ele agora está muito parece desfiado. Muito pouco, mas o que aparece está fixe. Está fixe, sim, mas ele agora está a fazer muito este papel do criminoso ou do polícia, pai, não sei o quê. Pai, papel de pai. Papel de pai. Mas ele, lá está, as cenas dele com a Viola Davis são excelentes, pronto, ele está bem no filme. Ou seja, o filme tem coisas boas que merecem que seja visto. Dentro disto é um filme perfeitamente ok, pronto. E ao lado dos outros três dele é tipo... É mau, sim. Ao lado dos outros três é mau, sim. É, lá está, é tipo Deadproof quase... não é quase. Deadproof é pior. Mas pronto, sim. É quase um Deadproof para o Tarantino, mais ou menos. Sim, sim. A descida de qualidade. E agora, para terminar, só para dizer que o Steve McQueen não tem assim, pelo menos presente... Este momento também é 2018. Mas não tem assim nada para fazer agora, porque não se sabe bem o que é que vem aí. Eu acho que o 12 Years a Slave deu-lhe o estatuto de super estrela, e há muitas vezes isso acontece nos realizadores, atingem o pico com aquele filme, né? E a partir daí a coisa parece que desinteressa-se um bocado pelo que ele vai fazer depois, e este Widows parece um bocado o resultado disso. Mas esperemos que o gajo ainda faça aí filmes ao nível dos primeiros. Pois, dos primeiros acho complicado. Sim. Agora, se for ao nível do 12 Years a Slave... Já é muito pá, bom. Sim. Manda vir. Um gajo papa na boa. Sim. Aliás, o gajo agora devia virar-se um bocadinho para a Europa e fazer o 12 Years a Slave. Oh! Melhor maneira de terminar antes que o homem descambe. Só para dizer, a Michelle Rodrigues é das piores atrizes de sempre. Sempre, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. A melhor cena que ela tem neste filme é uma cena em que ela está a cozinhar arroz, que não fala. Bom, acho que podemos dar finito aqui. Ou querem? Acho que está bom. Sim, senhor. Obrigado. foi bem dissecado. É. Fomos até ao tutano do bicho. E pronto, olha, eu recomendo todos, especialmente os três primeiros. Este, pronto, vejam também. E acho que é, de facto, um gajo que vale a pena estar atento ao que pode surgir. E, portanto... Pá, e em termos de Steve McQueen realizador, é o melhor? Sim. Sim, não há outro que seja tão bom como sim. Este, não. Dentro dos Steve McQueen realizadores, dentro dos Steve McQueen de Hollywood, já há dúvidas porque o outro gostava de carros. O outro gostava de carros e via mais copos que este. Então pronto, é isto. Até semana. Um beijo e um queijo. Então, adeus. Rasta.